vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Muito aguardado o torneio de artes marciais entre o Universo 6 e o Universo 7 aproxima-se. Hã? Os deuses não podem pedir desejos. Mas se eu pudesse pedir um, seria destruir todos os planetas. Nada me ia divertir mais do que isso. Entretanto, Bulma tenta reunir as superbolas de cristal para enfrentar a terrível tirania de Bills. Ouçam, estamos numa ponta do universo. Por isso é que o radar não consegue captar tudo. Eu não consigo criar um radar mais potente do que este. Por isso eu vou ter de viajar até ao centro do universo e procurar nas superbolas de cristal. A última esperança de Bulma é este homem. Foi por pouco. Vamos ver o Mestre Zuno. Vamos descobrir a localização das superbolas de cristal. A Patrulha Galáctica chama todas as patrulhas. Um cliente saiu sem pagar do restaurante nas coordenadas galácticas 6A53. O suspeito é Burpman. É procurado por vários crimes semelhantes. E repito, o suspeito é Burpman. Quando não é uma coisa, é outra. Não te queixes, senta para aqui. Olha que eu digo ao meu marido para atacar a sede da Patrulha Galáctica. Mas ainda vou demorar a chegar lá. Jetta, podes avançar. Ai, espera, Bulma. Pronto, eu já vou a caminho. Este é o meu dia de folga. Parece que as elites não podem ter um minuto de descanso. Eu ainda estou de férias. Viajar devia ser um prazer. Porque é que eu ainda tenho que fazer tudo à pressa? Lidar com a Bulma nunca dá bom resultado. Isso é tão irritante. Agora já me sinto melhor. Acabamos de detectar uma explosão no Monumento Natural Galáctico perto das suas coordenadas. Confirma a informação, por favor. Guarda de patrulha, Jaco. Confirma a informação aos postos, por favor. Guarda, Jaco. O Burpman destruiu o monumento natural. Vou iniciar a perseguição. Entendido. Mas o que é que aconteceu, Jaco? Estás nessa posição porque estás arrependido por ter chegado tão tarde? A culpa é toda tua. Hã? Nada. Estava a falar sozinho. Bom... Sobre aquela história de quereres ir ao centro do universo? Sim! Tu és estúpida! A nossa galáxia já é absurdamente vasta! E o universo é tão grande que contém um sem número de outras galáxias! Tu não vais conseguir! É impossível! Eu quero ver se consegues! O quê? Oh! Eu não disse para ires na tua nave! Eu pensei que se me levasses até à sede da Patrulha Galáctica, alguém pudesse saber uma maneira de lá chegarmos. Ora, ora, já devias saber que só patrulhamos a Via Láctea. Ninguém sabe como percorrer essa distância absurdamente vasta. Não vale a pena. Por muito que eu tente, não consigo localizar a energia do Deus Supremo. Se calhar está a descansar e foi dormir uma sesta. Boa! Finalmente apareceste. Estás a ver? Eu não posso ficar à espera do Deus Supremo ou destes mariolas. Bulma, mas tu achas que eu sou mesmo o teu criado? É isso? Eu também calculei que a Patrulha Galáctica não fosse capaz. Vê lá se percebes. Foi por isso que eu disse que chamar este tipo não ia adiantar nada. Então vou andando. Parem! Não é preciso falarem assim. Vá lá. Tu não podes fazer mesmo nada? Não, não posso. Oh, vá lá, Jacques. Não sejas mauzinho. Tu és sempre tão querido. Achas mesmo que com essa idade essa estratégia vai resultar, Bulma? Pensando melhor, num planeta não muito distante da Terra, há uma pessoa misteriosa chamada Mestre Zuno que sabe tudo. Mestre Zuno? Estás a dizer que ele sabe tudo? Sim, vais ficar muito surpreendida. Ele até consegue adivinhar o padrão das cuecas de uma pessoa que não conhece. Será que sabe alguma coisa sobre as superbolas de cristal? Eu não sei o que é isso das superbolas de cristal, mas é claro que o Mestre Zuno sabe. Isto não é pele verdadeira, é sintética. Se te armas em esquisita, sai. Para com isso, sai. Põe lá uma musiquinha para animar. Não penses nisso. Ei, o que é que foi agora? Livra-te de meteres com o Bulma. Hã? E agora deixa de ser idiota e vamos embora. Bulma. Adeusinho, rapazes. Olha que as nossas mulheres estão determinadas. O quê? Sim, parece que sim. Sim, está bem, mas eu até gosto dela, pronto. Então, Vegeta, olha que eu também gosto muito da Kika. Está-nos no sangue. As mulheres do Super Guerreiro são determinadas. Hã? Então é isso. Agora já percebi. Um torneio com o Universo 6? Super bolas de cristal? Eu pertenço à Elite e não sabia nada disso. Oh, Jaco, eu próprio só soube ontem no final do dia. É uma história muito interessante. Será que eu consigo que eles me levem com eles? Eu acho que não vai haver problema. Eles dizem que os amigos dos guerreiros podem ir. Até podes levar a tua namorada, se quiseres. Espera lá, Jaco. Levaste com os pés outra vez? Não. Ela disse que tinha a certeza que eu ia encontrar alguém melhor do que ela. Essa frase costuma ser usada quando uma pessoa quer acabar com alguém. Tu não tens coração. Mesmo que grites, eu não vou parar. Eu pensei que ia morrer. Mas eu estou mal disposto. Aquilo não foi lá muito inteligente. O que é que foi? Tu envelheces mesmo. Não, não era isso que eu queria dizer. Só estou a dizer que estás muito diferente desde que te conheci. Estás a falar daquela vez, estás? Sim. Agora já percebi. Aquela miúda é um gênio. Achas que o problema é esse? Ela acha que consegue fazer sempre tudo bem. Não tem medo de nada. Mas isso foi há muitos anos. É claro que eu mudei para melhor. Com aquela coragem e mestria para pilotar, pensei que pudesses ter uma carreira na Patrulha Galáctica. E tenho a certeza de que seria uma vida muito divertida. Mas agora sou mulher do Vegeta e mãe do Trunks. E até me sinto bastante feliz com isso. Olha, é o tal planeta. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Oh, esta casa é verdadeiramente um luxo. Achas mesmo? Ah, aquilo é um bocado grande. Bem-vindos a esta casa. É o Mestre Zuno? Lamento. Lamento imenso, mas nós é que procuramos o Mestre Zuno. Nós estamos aqui porque o Mestre Zuno informou-nos que temos convidados indesejados no planeta. Convidados indesejados? Oh, rapariga, o Mestre Zuno não recebe ninguém sem marcação. Essa é uma novidade para mim. Sim, pois. Se fizerem uma marcação agora, ele pode receber-vos daqui a 7 anos. Hã? Eu pago o que vocês quiserem. Estou fora de questão. Se não for pedir muito, ponha o meu nome à frente dos outros nessa sua agendinha. Já disse, fora de questão. Pois eu estou aqui e tenho uma marcação. Estávamos à sua espera. Pois eu não contava com outra coisa. Estou à espera há 7 anos. Agora leve-me até ele. Hã? O suspeito é Burkman. É procurado por vários crimes semelhantes. Hã? Mas o que é que se passa? Continua a olhar assim para mim e eu... Hã? Oh! É o símbolo da Patrulha Galáctica. Mas tu conheces? Se eu o prender, talvez possa ocupar o lugar dele e fazer perguntas ao Mestre Zuno. Será que devo fugir? Não. Eu esperei 7 anos por este momento. Não vou perder esta oportunidade. Mas é claro que a investigação vai revelar que fui eu que destruí o monumento natural. Está tudo bem, está tudo bem. Ele parece não saber que eu sou um criminoso. Lamento muito, mas não sei quem são vocês. Agora, se me dão licença, eu tenho de ir. Esta foi por pouco. É, Jaco. Jaco, estás a ouvir? Hã? O quê? Diz. Vamos embora. O Bill se estava a brincar quando disse que ia destruir o universo. Pronto, é a minha esperança. Tens a certeza? Então o que é que nós podemos fazer? O Mestre Zuno diz que não nos recebe. Olha, desculpa. Desculpa ter-te feito perder tempo. De qualquer forma, obrigadinha. Esperem! Maldito! Esse crime é bem mais grave do que fugir sem pagar a conta. Como era fugir sem pagar a minha vida? Eu não vou ser apanhado sem perguntar ao Mestre Zuno como posso continuar a fazer isto sem ser descoberto. O que ele está a fazer? Estou a medir a distância que existe entre nós. A esta distância, o meu ataque é mais rápido que tu a primir esse gatilho. Por isso, renda-te! Desaparece daqui! Eu avisei-te. Oh, que se passa aqui? Eu pertenço à elite que protege e mantém a paz na galáxia. E mais nada. Hã? Sim, está bem, mas o que é que foi aquilo? Desculpem. Hã? Podem dizer-me os vossos nomes, por favor? Hã? Hã? Hã? Para quem não sabe, o meu nome é Zuno. Aquele que tem as respostas para todas as grandes questões do universo e arredores. Ele é enorme! É isso que tens para dizer? Primeiro o vosso tributo. Hã? Então eu vou primeiro. Hã? Fofinho. Muito bem. Como tu és um homem, só tens direito a uma pergunta. Pensa bem. Sim, Mestre Zuno. Tu já vais ver como o dom dele é incrível. Mestre Zuno, diga-me qual é o tamanho do peito desta habitante da Terra. 83,4 centímetros. Mas antigamente elas tinham 87 centímetros, mas agora estão um pouco descaídas. Então, Bulma, ele tem razão, não tem? A senhora com o peito descaído também tem perguntas. Estou certo, claro. Sim, claro que tenho. Foi por isso que eu vim até aqui, não é? Venha prestar tributo. Que bruta. Tu és uma mulher de meia-idade e não fazes nada ao meu estilo. Por isso tens três perguntas apenas. O quê? Eu que sou uma mulher lindíssima e inteligentíssima só tenho direito a mais duas perguntas do que o homem? É isso mesmo. Essa foi a primeira pergunta. Agora pode passar à segunda. Mas aquilo era só uma introdução. Tem calma. Escolhe as perguntas com cuidado. Tens toda a razão. Muito bem. Diga-me tudo sobre as superbolas de cristal. Tudo, por favor. Também conhecidas por bolas dos desejos, as superbolas de cristal foram criadas no ano 41 do Divino Calendário. Pelo grande deus dragão, Zalama, estas esferas perfeitas têm 37,196.2204 km de diâmetro e há um total de 7 entre o Universo 6 e o Universo 7. As 7 bolas amarelas têm estrelas de 1 a 7 em cada uma delas. Estas estrelas vermelhas aparecem no mesmo local vistas de qualquer ângulo. Esta utilização do efeito de refração é um desenho original de Zalama e foi patenteado no ano 42 do Divino Calendário. Aquele que conseguir reunir estas 7 bolas, que estão espalhadas por estes dois universos e entoar na língua sagrada, vem dragão divino e realiza o meu desejo de pressinha, verá o seu desejo concretizado pelo dragão, seja ele qual for. Depois, logo que o desejo for concedido, as bolas voltarão a dispersar pelos dois universos e aguardarão pacientemente até voltarem a ser reunidas por uma alma com um desejo que pretende ser realizado. Foi rápido demais ou queres que eu volte a repetir? Apontaste tudo? Tens a certeza? Conseguiste apontar tudo? Eu não percebi patavina do que ele disse. Acho que sim, apontei o necessário. Existem 7 superbolas de cristal entre os universos 6 e 7. Já não estou habituada a escrever, só uso tablet. Correto. Ficam concluídas as questões. Hã? Idiota! Espera, espera lá! Em relação àquela lenga-lenga, vem dragão divino, realiza o meu desejo de pecinha. Eu tenho que dizer-lhe como se fosse uma velhota. As perguntas já terminaram, ou ainda queres fazer mais uma? Vá lá, Mestre Zuno, por favor. Eu tenho tantas perguntas para lhe fazer. Pare com isso e guarda as perguntas para outra oportunidade. Ai, ai! Só mais uma, só mais uma, por favor, querido mestre! Tu desperdiçaste a tua vez com uma pergunta inútil. Olha quem fala. Tu desperdiçaste duas das tuas perguntas. É por causa dessas coisas que depois o peito descai. Tu deves ser a pessoa mais ingrata do universo. A cabeça dele é assim tão grande? Eu tenho uma história melhor. Quando eu fiz uma pergunta ao Mestre Zuno, Sim? Bem, Vegeta, pelo menos com esta viagem ficámos a saber que há 7 superbolas de cristal entre os dois universos. Claro que sim. O que significa que o Champa passou para este universo se já tem 6 das 7 bolas. Sim, parece que sim. Aposto que o Bills vai ficar muito furioso. Ei, Bulma. Eu estou a meio de uma missão importante, por isso vou-me embora. Eu tirei um dia de folga por causa do torneio, por isso vou ver. Ah, pois é, já me esqueci. Espera um bocadinho. Arranjei-te esta caixinha. Tu gostas de queijo e de leite, não é? Oh, afinal, Buma, parece que até és uma pessoa simpática. Sou, não sou? Ei! O que é que foi? O Jack não tentou nada contigo, pois não? O que é que estás a querer dizer com isso, Vegeta? Buma, eu ouvi dizer que tu tens o peito descaído. Jaco! Eu devia ter perguntado ao Mestre Zuno como podia fugir à responsabilidade de ter destruído o monumento natural, mas agora já está. Afinal, eu pertenço à elite dos superprotetores da paz galáctica. Guarda da Patrulha Galáctica! Jaco! Será que um pedido de desculpas por escrito é suficiente para me perdoarem? Sou eu, o Son Goku. Nós treinámos muito e estamos prontos para a ação. Não são só os guerreiros do Universo 6. Finalmente vou poder conhecer um tipo que é mais forte do que eu. Bills, aquele é o Monaca. Tenho de manter a concentração. Estou tão entusiasmado que mal posso esperar. No próximo episódio de Dragon Ball Super, começa o torneio. Toda a gente para o planeta sem nome. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.